Anda, colagem sobre manter nível de voo 340, perfil da saída bloco no alfa. Atenção 340, perfil bloco no alfa, 9890 da rede. Como 134, estamos com 144 a bordo, 2:16, alternando Salvador. 134, livre taxa direita Índia, com temperatura 18.95, ajuste no 0.04, uma boa viagem. Direita Índia, com temperatura 18.95, no 0.04, no 134. Azul e 120, decimal 3. E com 2203. Na final, mais está travado com o 1723. Um 7-2-3, 1-4-0 graus, 8 mais. Nível, eu posso no 7-2-3. Estabilizou o visual com o aeródromo da 3600. Na 3600, torre 1, 98, decimal 95. 295. Boa noite, mano, 1234, espera da 90 pronto. Gente, mantém a posição, 1234. Será? Salvador, boa noite, na 3600, uma milha em Serra, baixar travado. 6-3600, agora autorização de pouso. 3600. Sala 02, direito 219, solo. 3219, obrigado, presidente. Salvador, boa noite, eu no 723, quebrou na sua escolha. No 723, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, no 723. Alfa Juliette, Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, na 723. Autorizado a EMA, deu 1134. Ali mantendo, 1134. CM00, solo 05, direito 121 no 9 solo. 219, 3600. Lima Juliette, Quebec 02 a bordo, inicia o táxi, chama para ingresso de parte principal. O gol 134 devido a colar, 150 graus, 89 devido a colar. Cola 06, controle 119 decimal 35. 1935, no 13. Zero, mantenha a sua Juliette. Mantenha a sua Juliette, 3600. Lima Juliette, Quebec, até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Obrigado, 3600, após o site deixa para esquerda, ingresso Juliette, portão 03. Após o aeronave, prossegue para 03, o 3600. Controle Salvador, gol 1134. 1134, contato na decolagem, submantenha nível de voo. 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, voo 1134. Voo 1134, saída PUCA. 2, Juliette Quebec autorizado, alinhagem decolar, 160 graus circulares. Juliette, Quebec, decola os 10, controle 119 decimal 35. Toca, 119 35, Quebec. Papatango Lima, Juliette Quebec. Agora, 565, posição normal. Está agora em contato radar a exatamente 3 milhas de Salvador. Subou 360, saída da El. 360, saída da El. O Lima Juliette Quebec e rua direto Leda da Preventiva. Ok, direto Leda. Ah, não, então tá, então avisa a tripulação. Pode ser 020, right to copy. Go ahead, Epsilon 020. Clear to Lima, Papa, Patan, flight level 350, via Upper Whiskey 50, until Mike, Serra, Serra, then Upper November 866, and then as a flight main route. Departure from runway 10 after departure left turn. Moment departure, D-loop transition. Squawk 5002. Salvador approach frequency 119.35, Air Force go 020. Clear to Lima Papa, Papa Tank, flight level 350, for Whiskey 50 to Montero, then upper November 866, flight plan route. Departure runway 10, left turn, mount departure, the loop transition, squawk 5002, departure frequency 109.35, Air Portugal 020. Porto 020, return was correct, call me ready for pushback startup, gate 11. Call you for taxi. Salve Portugal 020. Ué, 020. Off and plan was to add on departure and save in transition. We request this SID add on departure with the save in transition. Van 3052, vista para 2000 pés, ajuste chama 04, está livre LS, reforça localizador. 2000 pés, 04, livre LS, chamaremos. Estabilizado, 3052. Controle Salvador, boa noite. É o voo 1868, informação Tango. Voo 1868, acione identificação autorizada a chegada a Mari, desce até o 050. Mari, desce até o 050, 80. É da Tango Lima, Juliette, Quebec, Recife 251, alternado no 3325, bom voo. Portugal 020, we are clear to perform around the patch and the bit transition after takeoff to and left, ok? Ok, obrigado. After departure left, Aron departure, then the mid transition, Portugal 020. Tranquilo. Estabilizado no localizador, TAM 3152. 3152, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, a torre, muito grato, uma boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, é o TAM 3152. Guerrão, tá autorizado, então pouso nono zero, TAM 3152. Portugal 020, request to start on taxi 11. Roger, 020, clear to push and to start report to taxi. Clear to push and start, calling for taxi, Portugal. Fiz 152, solos 27, ligue táxi à direita, via Alfa, e chame antes da Juliette, mantenha-me escuta, é o 3152. Ok, livrando à direita, ingressando na Alfa, aguardando antes da Juliette, mantenha-me escuta, 3152. Está autorizado, 1868? 1868, desça para 2000, ajuste 1014, está livre LS. 2014, livre o LS da 1868. Aproximando da Juliette. Para a área remota, portão 13. Esquerda remota 13, 3152. Zazaxei, Campo Vista, 868. Gol no 868, completa final, torre 1895. Obrigado, boa noite. Boa noite, é o gol 868, a pisada que fez, estamos a 9 milhas. Cheque 868, avistado, cheque trem, livre pouso, retorno 50 graus, 5 nós. Ok, baixando, travando, o livre pouso na 10, gol 868. To taxi via Hebron 1, India, report ready on holding short runway 10, tower frequency 118.95. Taxi via Hebron 1, India, holding point 10, call tower 118.95, airport tower 0.0.9. Direita, via Alfa, chame antes a Juliette, mandei me escuta. Alfa, antes da Juliette, 868, só escuta. Clear to complete your taxi, line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 5 knots. Clear to by now for takeoff, runway 10 over Charleston. Desça até o 050. Chegada na área, identifique, desce ao 050, bom, no 098. Quanto é a chegada no 098? Mantenha a chegada, agora no 098. Uno 868 antes da Juliette. Autorizado, esquerda, portão 1, 868. Holy position 01, 868. Olá, na 6, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Portugal 0820, boa noite, 39 call now, 109.35. 109.35, boa noite, Portugal 020. Departure, Portugal 020, out on departure, Gabi Transit. Portugal 020, radar contact to the pathway, climb to level 350, out on departure. Level 350, out on departure, Portugal 020. Bom dia, voo no 170. Bom Bom dia, para vocês dar a informação aqui de Costa Alfa, autorização Campina Grande 370, na posição 7. Vicente, o... está autorizado para Campina Grande no nível 370 via Pesulo 10 e Pesulo 10 via Neuma, decola da 1-0 curva esquerda na saída Puca, Jamo, depois transição Zipar. Aciona o código 5007 e o controle é frequência 119.35. Gol 1170, copiou que está autorizado nível 370 para Campina Grande, conforme o plano de voo, pesulo 10, direto Neuma, depois direto Campina Grande. Decora da 1-0, curva esquerda, Puga, Jamos e Pá, 5007 é o transponder, 119.35, controle. Está correto, chama fracionamento. Chama aí. Roma 098, desça para 2.000 pés, ajuste 1094, está livre aliança, aponta localizador. Roma 014, desce para 2.000, autorizado aliança, reporte Roma 098. Portugal 020. Golf, Portugal 020. Call receive sender 12685, pick up 12545. Pick up 12545, Portugal 020, boa noite. Estabilizou o gol 1098. 1098, completa final, torre 1895. 1895, gol 1098, boa. Torre, muito boa noite, jogou 1098, na final da 10 ISS, está travado. 7098, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 8 mais. Autorizado, pouso 1090, gol 1098. Azul 2713, aciona a identificação. Acionada a idente, estamos voando pro Odiconde, é possível atuar o modelo? Inicialmente bom, fio azul. Ok, inicialmente bom, fio azul 2713. Azul 2713, contato radar a 73 milhas nordeste de Salvador, na proa de Bonfim, reporte das descidas. É, e na proa de Bonfim, reportarei descida, aguardando proa de Telo, se possível, ok? Solo ao 52, táxi à direita, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama, gol 1098. Juliette, eu mantenho a minha escuta. Ah, escuta. Papa Tango, Eco Zulu November. Agora contato radar a exatamente 64 milhas de nordeste de Salvador. Na proa da rotatória, reporta na idade dele certo. Gol 098. Pesado, 098. Esquerda, portão 10, gol no 2713, voa pelo. Confirme para 2713. Voa direto pelo, 2713. Direto pelo, grato.